Olá, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E foi isso, né? A gente tá ouvindo Cassino Monterrey, a famigerada apresentação no TV Trama, né? No final foi muito, muito legal, porque um dos engenheiros de som, o Paulão, ele tava mostrando para nós, né? Tipo, a gente tava selecionando as músicas que entrariam no site da Trama. E todos muito à vontade ali e tudo mais. Puta mesa de som gigante, né? Que ocupava o cômodo inteiro. Aí esse Paulão saiu da sala, né? Ficou um tempo ali fora e depois voltou todo emocionado, assim, falando que a filha dele tinha nascido, né? Então a gente tinha acabado de gravar ali, tava mixando e escolhendo as músicas. E no fim tudo é festa. E deu no que deu, né? O resultado é esse que a gente tá ouvindo aqui agora. E lembrando que a gente vai tocar essa semana, quinta-feira, né, amanhã, no Gillans, que é ali na Consolação. Se você estiver em São Paulo, você vai procurar ali no Facebook também, na página do Cassino Monterrey, que você vai ter mais informações. E lembrando também que o sorteio ainda tá valendo, né? Você me adicionando no Facebook e respondendo quem é o diretor de Os Pássaros, né? Eu posso dar... A única dica que eu posso dar é que é Alfred alguma coisa ou alguma coisa Hitchcock, né? Como preferirem. Infelizmente, não posso dar outras dicas, que senão ficaria muito fácil. Então, quem responder tá concorrendo aí ao DVD do Cassino Monterrey, com a apresentação no TV Trama e mais umas coisinhas. Um presentão para quem gosta de rock and roll. E estamos torcendo por você. Me adiciona lá, Tuizo. E a semana que vem a gente volta com mais Lixeirinha, né? Uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta. Uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. Um beijão para todos vocês ouvintes. Muito obrigado pela audiência. E logo mais tem mais. Até! Pegada, só pira, linha, postura. Do nada, se surge, propõe. Se topa e soca. Jeito seguro que entenda. Do nada cê muda de roupa. Não adianta, cê segue, te sigo. cup of coffee for the road. One more cup of coffee for a go to the valley below. Non mi resta altra scoria. Ah, non si mi acaba nesta noite. Sóis, um quente macio. Olho pra noite que se aproxima, prometendo bis. O corpo busca o meu. Seus olhos em brasa, o dizem. Eu quero voar. Agora eu te descubro, você se revela, me envolve com calma, me paralisa com um toque em câmera lenta. Seu corpo busca o meu. Seus olhos me abraçam, dizem, eu quero mais, e quero agora. consequente suas entranhas. Só a status cobre seus corpos. Isso só excita mais repressão que faz falas desarmado. Aqui você ouve todas as músicas. We'll be right back. sem nexo e eufórica que só com seus odores e sabores encarar ou dar no pé. Se o mal grita, o bem se irrita e pede mais amor, por favor. Num grafite leio bem-vindo, seja lá de onde vem. Lixerena. Colher, mulher do Galfo! No meu programa não tem palavrão, não, porra! Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear em outra freguesia.